Eu lembro de quando era moleque, no tinha tradição na nossa casa de que quando tinha o dia do pagamento mensal, né, no dia seguinte ia fazer compra no mercado. E nesse dia de fazer compra era o dia que a gente comia as coisas diferentes, que a gente comia iogurte, comia um biscoito recheado, comia um É, negócio assim. as Mas besteiradas, né? era. Até hoje. Hoje em dia até que mudou um pouco as coisas, tem aquelas coisas mais assim. De o consumidor moderno, contemporâneo tá aquela coisa mais de oferta. Tipo, ah, tá na oferta, compra. Não tá, segura um pouco. Não, mas é, eu Ô, tô Paulo. fazendo assim, eu só compro só o básico grosso, sem geladeira, e a geladeira na semana. Isso. Não, mas é que falta um detalhe aí no, na história do filhote que hoje em dia faltou o salário, né? Falta ter o salário mensal. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Saudações, amigos ouvintes, você trabalhador, você desempregado, você funcionário público e você que também está lá fichado na VASP. Eu sou Eduardo Filhote e bem-vindos a mais uma nostálgica viagem no tempo. E nessa noite aqui, gravando junto comigo, o nosso estagiário de plantão, Wesley Zop. E aí, pessoal, quem dera um dia eu pudesse trabalhar como palhaço e podcaster. Opa! E também aqui marcando presença, o irmão gêmeo do Zop, ou irmão parecido, sei lá, o Super Gêmeos e Ativar do Zop, o Zupo! Fala, galera, beleza? Finalmente gravando com meu primo, irmão, gêmeo, tio, pai, mestre, avô, bisavô, sei lá, né? Falo que a idade dele é E amante idade. também. É, pode ser, quem sabe, né? Fica no ar aí, fica no ar. E fazendo agora também aquela presença marcante que nunca pode faltar numa boa discussão, Tiziana Baianeta. E aí, galera, como diz um grande filósofo, né? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ih, É, essa sabedoria é gênia, a mais incrível que eu genial. Genial. E a velha máquina fez uma pequena pausa aqui. Nós fomos lá no podcast das nossas grandes amigas do Elias fazendo um convite para participar junto com a gente aqui, a nossa querida Rafaela Gomes. Olá! Mais rouca do que o Pato Donald, mas tamo aí! Vai ser interessante isso. E também a fofa da Fabiana Murray. Olá, povo, eu não tô rouca, mas eu tô desempregada e na vala. Oh, tristeza. Oh, Deus. Tamo junto, Fabi. Cola na goma. Cola na goma Então, pessoal, como vocês já devem ter manjado aí pela arte do cast, pelos nossos comentários até agora e também pelo spoiler que o Team Blue já divulgou lá para vocês, nós vamos falar aqui mais uma vez sobre as profissões, né? A gente já falou uma vez lá no cast 11, né, com uma antiga equipe, agora a gente vai fazer com os membros novos do Machine e também com as nossas queridas amigas lá do Elias. Então, se prepare aí que daqui a pouco tem cast, mas antes a gente vai ouvir lá o recadinho dos nossos amigos da Desert Studio. Manda aí, Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Então, já que a Desert Studio deu o seu recadinho aí, não se esqueça, querido amigo, querido ouvinte, você que está lá na fila do seu desemprego procurando um empreguinho básico, você está lá sapeando o seu Facebook, já que ele é de graça, você não precisa descontar no seu pacote de dados que você não compra porque não tem emprego, você Nossa. pode aproveitar que está lá e confere a nossa página do Facebook, lá o facebook.com/machines. E você pode também olhar o nosso grupo, que não vai consumir seus dados, no facebook.com/groups/machines. Agora, se você está procurando emprego na área já da comunicação, na área mais voltada para a informática, você provavelmente está lá no Twitter. Então você pode twittar a gente lá no nosso perfil, @machine_cast. Agora, se você tá mesmo nervoso aí procurando Wi-Fi de graça no McDonald's enquanto tá naquela filinha do emprego ali, ou você tá lá no seu horário de serviço, sentado no banheiro, fingindo que tá fazendo o número 2 para ficar mexendo no Telegram, é porque você precisa se juntar ao nosso grupo do Telegram. O link tá aí embaixo na descrição. E aproveita esse embalo todo, já que você tá super conectado aí, manda pra gente o seu e-mail lá no contato@machinecast.com.br e conta pra gente aí a sua experiência com as suas profissões também. Não é, Zupão? É isso aí, galera. E também não pode faltar aqui aquela indicação básica do dia, né, cara? Então, pra você jovem, garoto, maroto, garota esperta, que tá procurando aí um orientador vocacional pra descobrir que rumo tomar na sua vida aí, você que tá com seus 14, 16 e tal, depois de você ouvir aquele cara te indicar que você tem que ser médico, engenheiro, advogado, retruca pra ele, indica pra ele o MachineCast, pra ele tomar um rumo e escutar algo de bom, já que ele só fala merda, né? Então, a nossa indicação de hoje aí. Justo, justo. Valeu, Zupão, valeu. Então, pessoal, espero que vocês estejam aí preparados. Bota o seu fone no ouvido, aumenta o som no talo e se prepara, porque nós vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Entro 8:30, eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila, vou tirar xerox e batar de alguma fila. Sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vejo? Feijão. Eu chego fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Sou boy. Então, gente, vamos aqui revisitar lá, né? Vamos falar novamente sobre profissões, né? Então, a gente já falou uma vez lá no MachineCast, episódio 11, e agora a gente vai falar novamente aqui com o pessoal que não estava presente na primeira gravação e com as nossas queridas convidadas aqui lá do Eilhas. Então, a gente vai começar aqui. Gente, como que tá aí hoje a situação do emprego no Brasil? E essa crise aí explodindo, governo essa bagunça toda, escândalo de corrupção para toda parte, né, um desemprego muito grande. Como que vocês acham aí? Como que essa crise, a situação do emprego no Brasil, vocês acham que ela tem salvação, que pode melhorar? Bom, eu acho que... Tomara, né? Eu acho que tudo na vida tem que melhorar, porque não dá para ficar pior que isso. Quer dizer, dá, né, mas... Nossa, não pensa assim, não. Gente, tá mal. Lascado, se não melhorar. Não. É... Então, gente, nós estamos com 12% da população sem emprego. Isso é muito. Se botar 200 milhões de pessoas, temos pelo menos 25 milhões de pessoas desempregadas. Entendeu? Você imagina... E assim, né? É. E quem tá empregado também tá correndo um puta risco, né? Você não sabe se amanhã você vai ter emprego ou não, se vão tá. Se vai passar um facão, então tem essa também. Não, eu tava lendo na BBC que agora surgiu um funcionário polvo. Entendeu? Ele tá pegando 3, 4. É polvo, o molusco. Aí o... Eu juro que eu entendi o molúsculo, velho. Eu também. Eu ia falar. Mas então, aí. Aí o pessoal diz que já tá começando o empregado polvo. Por quê? Porque eles estão mandando o pessoal embora e dá pra aquele funcionário que ficou a função daqueles outros que foram mandados embora. Então a pessoa trabalha mais pelo mesmo salário e também trabalha mais horas. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, os lojistas tinham turno de funcionário. Entendeu? Porque fica das 9 até as 7, 8 horas aberto. Hoje em dia não tem mais não. Você cumpre essa carga horária inteira. Entendeu? Antes um entrava às 9 e saía às 5, outro entrava às 11 e saía às 7, 8 horas. Hoje em dia não, é um funcionário para cumprir o turno inteiro. Ou seja, a crise tá braba, gente. E aí ou cumpre ou tchau, né? Ou cumpre ou tchau. Né? Fora que não vai fazer, né? Fora que eu tava vendo agora no grupo de emprego, o pessoal tá pagando menos que um salário mínimo. E você tem que aceitar. Ou você come ou você corre atrás. Se você criticar ou ir no Ministério do Trabalho fazer alguma coisa, ninguém te emprega mais. Sujo nas lojas, sujo em tudo quanto é lugar. Então você tem que ficar pianinho e aceitar. Isso é horroroso. Mas, ô Fabi, você tem que aceitar se caso o seu plano seja almoçar e jantar todo dia, né? Sim. Porque se você se quiser, por exemplo, comer uma vez por semana, você pode escolher melhor e tal. Oh, gente... Sei, sabe o que você faz? Pode ser mais seletivo, não, né? Eu fazia com o Léo, entendeu? A gente pega a mesa e botava na frente de casa. A gente comia fora. Ai, aço. Pra comer fora. Aí, ó, todo dia comendo fora, tá vendo? Come fora, entendeu? Bota a mesa lá e come, a gente fazia assim. E pede pro vizinho servir, né? Fala, ó, o que vocês têm aí? Comida, traz aí, deixa eu ver. Então, gente, a crise, fato, afetou muito a situação do emprego no Brasil e tudo, mas vocês acham que a crise é a única responsável pela essa onda de desemprego tão grande que a gente está vivendo agora? Bom, na minha opinião é o seguinte, eu acho que hoje em dia falta muito trabalho manual. Então o pessoal vai atrás muito da tecnologia e tal, então quem fica para o trabalho manual cobra o que quer, cobra quanto quer, ou atende como quer, não precisa nem ter muita qualidade, porque não tem quem faça. Então eu acho que se a pessoa também abranger o conhecimento, não precisa ficar numa área específica só, não precisa ser um trabalhador polvo, igual ela comentou, mas abranger, pense em outras coisas, não colocar os ovos numa cesta só, entendeu? Tenta outras áreas, talvez você goste até mais da área do que você tá, entendeu? Então... eu acho que você pode tentar outras coisas, porque às vezes a pessoa está buscando um nicho muito específico que naquele momento não tem. Mas procura outra coisa. Na hora da necessidade ali, acho que vale o que aparecer. E aquela história, antes pingar um pouquinho ali, menos um salário menor do que o que você queria, do que não pingar nada, né, cara? Porque hoje é uma regra que vale. Não, o negócio é você se manter, né, velho? Você vai ganhar menos, você vai fazer o quê? Você vai ganhar menos, aí você não vai conseguir pagar aluguel, você não vai conseguir pagar as contas. E aí? Faz o quê? Mas com o salário mínimo de hoje você não paga nada. É verdade. Pois é, mas é isso que eu quero saber. É melhor viver com salário mínimo? Mas quem consegue viver com salário mínimo? Muita gente. Não, mas não falo nem viver com salário mínimo. Eu falo procurar. Você acha que é viver, Fabi? Eu não acho que é viver, não, Fabi. Eu acho que é sobreviver. Viver, né, não? É. Não, mas eu falo, às vezes, procurar outras áreas, né? Não ficar batendo na mesma tecla. Então, Zop, mas a pessoa tem uma carreira, velho. Ela investiu naquilo ali, ela quer aquilo ali pra vida dela. Aquilo ali ela sempre sonhou. Aí ela vai abandonar tudo? Não vai abandonar tudo, mas pelo menos por enquanto, né? Por enquanto se torna vários anos, né? Acho que é verdade. É um negócio... isso também, porque depois a pessoa se acomoda, né? É um negócio perigoso. Isso daí é um negócio perigoso. Eu tô passando por isso, né? Porque é, eu perigoso. Passei 10 anos mesmo, pra aprender, agora não serve mais. O que você falou, então, o que você falou tá certo. O que você falou tá certo, Tice. Assim, é, você demora um tempão, investe no aprendizado de uma tecnologia, faz curso e tal. E de repente você vai procurar emprego daquilo, não tem, você vai acabar pegando uma outra coisa que é mais barato. E todo o tempo que você investiu, o dinheiro que você investiu, joga fora. Daí você vai ficar um tempão num outro emprego que não paga o tanto que você precisa ali e tal. É um lance complicado. Mas é assim, por outro lado, se você não consegue naquela área que você queria, você vai ficar sem nada. É um negócio delicado, assim, eu concordo. Como diz outro filósofo famoso, é uma faca de dois legumes. É, exatamente. Uma faca de dois legumes. Uma faca de dois legumes. É complicado. Eu tô nessa situação, entendeu? Que eu levei 10 anos pra aprender, agora eu vou ter que escolher o que é que eu vou fazer com isso, porque o que eu fazia não dá mais, não tem mais. É. Entendeu? Então, assim, pra que lado que eu vou agora? O que é que eu faço com esses 10 anos? Você vai ter que se reinventar, ou então você vai ter que dar um up, continuar e fazer um outro curso. É, então. Mas é, aprendizado sempre é bom, né? Aprendizado não ocupa espaço, né? Sempre você vai ter uma coisa boa pra você ter como base. Mas é igual falou assim, às vezes você tem que se aprimorar, igual o pessoal que antigamente fabricava máquina de escrever. Vai ter que ir para um outro nicho aí, né? Vai ter que fazer teclado, vai ter que fazer alguma outra coisa, porque a máquina de escrever mesmo ninguém mais usa. Não é que... E vocês comentaram esse negócio, né, de você estudar, de você se dedicar e tudo para você ter uma profissão e tal. Isso aí me remeteu aqui ao seguinte. Quando a gente era criança, antes da gente, né, começar a entrar no mercado de trabalho, a realmente ver uma profissão, né, a ter essa vida de trabalhador, a gente tinha aquela ideia de como seria, de como é trabalhar com alguma coisa, de como, né, de como é a vida de um trabalhador, de um profissional de determinada área e tudo. Então, eu queria saber de vocês aqui agora, quando vocês eram crianças, antes de vocês entrarem para o mercado de trabalho, qual que era a profissão que vocês gostariam de ter quando crescerem? Né, fazendo aqui aquele sorteio honestíssimo que o Tim Blue me ensinou claro. A fazer aqui. Ó, aqui, ó, saiu aqui Tiziana, começando por você. Então, cara, quando eu era mais nova, eu queria fazer direito. Eu passei, acho que uns 10 anos da minha vida. Acho que dos 6 até os 16. Na minha cabeça, eu ia fazer direito. Eu ia ser juíza. Mas você queria fazer direito pra você ser advogada pra defesa ou pra você ser da juíza. Acusação? É, juíza? Fazer concurso. Olha, que bacana. Oh, legal, hein? Você tinha vontade desde aquela de pequena ali de bater o martelo. Hoje eu faço no imagina, podcast. Meritíssima baianeta. Não, você imagina ela dando a sentença pro acusado, né, cara? É o seguinte, tu vai pegar 10 anos de cadeia porque você é um filho da... Você fez isso, fez aquilo, tá aqui a prova e tem o dito. Ponto. É. E a martelada na cara. Sai da minha frente, animal. Mesa, não. É, tipo isso. Tipo isso. Na hora dela ler a sentença, ela fala assim, ah, então você vai ter que cumprir tantos anos e pontinhos, xablau. Imagina, então pelo artigo pontinhos, xablau, você vai xablau, xablau, aqui você quer xablau, pá, condenado. Ah, mas muito legal. E o que te fez mudar de ideia, Tice, da área de direito, que te fez abandonar, focar no direito? Satanás, velho. Satanás foi lá e falou, você não vai ser bem sucedida, você vai se fuder a vida inteira, então você jura que você vai fazer? Não vai fazer direito, você vai fazer sabe o quê? Você vai fazer publicidade e propaganda pra você morrer de fome. E aí foi o que eu fiz, né? Você queria fazer direito, pra que ganhar né? dinheiro, né? Pra que ganhar dinheiro, gente? Quero passar fome. Eu passo fome. Maior arrependimento da minha vida, cara. Se todo mundo fala assim, ai, eu não me arrependi de nada, não sei o quê, não sei o quê. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, foi no dia que eu marquei aquela merda naquele vestibular, velho. Por isso que até hoje eu acho que com 17 anos você é muito novo pra você decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. entendeu? É muito novo, você não tem como. Aqui no Brasil não prepara você, não levam você para você conhecer como que trabalham as pessoas, como que é um escritório. Ninguém sabe como que é essa merda, entendeu? Concordo. Ninguém leva. Vai concordar com isso. É verdade. A escola não leva você e fala assim, olha, hoje não, vamos passar aqui umas 2 horas no escritório de advocacia para vocês verem como é o trabalho de um advogado. Ninguém leva, ninguém mostra. Então como que eu vou decidir se eu nem sei o que, que as pessoas fazem? Entendeu? Mas será que a molecada procura isso? Eu não sei se procura. Algumas pessoas devem procurar. Mas assim, eu acho que ia ser legal se esse papel viesse da escola. Afinal, ela é que prepara a gente pra faculdade, né? Teoricamente. Sim. Então eu acho que seria legal. Sim, sim, sim. A escola deveria ter umas coisas assim, tipo uma semana da profissão ali pra você. Ah, é dia do médico, como que é a profissão do médico? É dia do professor? Como que é ser um professor? Sim, seria legal. Então, Edu, eles até têm. Né? Dia do agricultor. Então eles têm, só que o negócio é o seguinte, eles têm, porque eu já participei, inclusive, dando uma palestra. Só que você vai lá, você fala como que é o trabalho que você faz, mas ninguém vê o dia a dia. Eu posso chegar lá e falar o que eu quiser. Sim. Entendeu? Aí o sacaninha sai da faculdade, sai da escola, vai pra faculdade, achando que é aquilo que eu disse, e aí quando ele chega no mercado de trabalho, não é. É. Muda muito, entendeu? Mesmo. Então tinha que levar no lugar. É, conflitante. O ideal seria como se fosse uma workshop. Ah, Edito, tal, vamos lá no local ver como que é o funcionalismo. Nos Estados Unidos é que tem muito essa cultura, assim, de você, né, ter os pais irem até a escola falar sobre as profissões, a escola levar as crianças até locais de trabalho para ver como que as profissões, como que é o dia a dia das profissões e tal. Eles... O Brasil tem essa cultura de acadêmica, né, de sala de exatamente, aula só. Exatamente, Edu. E outra, lá nos Estados Unidos, eles também têm aqueles estágios de verão que eles fazem, né? Mesmo na escola, que eles vão para empresas estagiar, às vezes por nada, para não ganhar nada, só para ter experiência e colocar no currículo escolar, porque lá na faculdade não é nota, né? Não é uma prova que você faz, é o seu currículo escolar. Então, isso, não, então é lá também, quando você estuda, você trabalha, né, de final de semana também? Exatamente, então você já começa a viver um pouco dessa vida. Exato. Aqui não, aqui pega esses leite com pera, E que sai da escola, filhinho de papai, e joga no mercado de trabalho e fala, se vira, negão. É. Se fode aí. O cara só fala, só contrata se tiver experiência. Mas como que o cara vai ter experiência se é o primeiro emprego dele, né? Exatamente. Isso. Exatamente. É? Então, assim, eu acho assim, bem complicada a situação. E vai além, você estava perguntando no começo, Edu, ah, é só a crise? Não é só a crise, né? Aí você começa a ver que também o sistema de ensino ajuda. A cultura. Sim, também, mas muito. Tem a cultura também, porque às vezes os pais não querem submeter os filhos a trabalharem, entre aspas, de graça para aprender, né? Exatamente, tem a cultura, tem o sistema de ensino, tem a cultura empresarial que não dá oportunidade, né? Porque agora só dá oportunidade para esse negócio de jovem aprendiz aí, porque o governo isenta de imposto, porque se não fosse assim não dava. Eu vi uma reportagem falando que os jovens que estão chegando, não ri, os jovens... Não, tô rindo. Pode essa frase. Os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, eles não sabem trabalhar em grupo, receber ordens e ter educação com os colegas de trabalho. Não conseguem cumprir metas. É verdade. Por quê? Por causa da educação que eles receberam lá atrás. Aí quando ele chega na empresa, ele tá problema. É verdade. Na empresa que eu tô atualmente lá, a gente tá contratando estagiários de segundo grau e o perfil é justamente esse mesmo. É um pessoalzinho que tem uma dificuldade um pouco maior de entrar ali no esquema de grupo, de hierarquia, de ordem, de comando. Sempre tem aquela coisa assim, ah, mas fulano e ciclano e sabe, aquele mimimi do negócio. Ah, sempre arruma uma desculpazinha pra qualquer coisa. Mas é que assim, mas é porque tá mudando também muito. Mas aí a forma como as pessoas veem o trabalho hoje, né? Antigamente, na época dos nossos pais, até o trabalho era uma forma de você se sustentar, cara. Ele era visto apenas como isso. Era uma forma de você ganhar dinheiro. E hoje, sim. Hoje ele é uma realização pessoal. Ele precisa fazer parte dos seus valores, da sua vida. Entendeu? Você precisa se sentir realizado com aquilo que você tá fazendo, você precisa entender o porquê você tá fazendo aquilo. Não adianta você só virar pro cara e falar assim, então, faz isso daí. Ele tem que saber o porquê, ele quer estar engajado naquilo ali. Entendeu? Então o pensamento, a cultura mudou também. O que eu acho muito bom. né? É, eu acho bom. Então, continuando aqui, senhor Zupo, quando o senhor era lá uma pequena tartaruga, o que, que o senhor pensava em trabalhar? Pronto. Cara. Nossa. Quando eu era criancinha pequena lá em Barbacena. Ele queria ser uma tartaruga ninja, velho, mas não rolou. Boa. Ele era muito devagar. É, eu não tinha agilidade suficiente pra ser tartaruga ninja, né? Não, mas voltando, quando era pequenininho mesmo, assim, o que eu lembro era que eu sempre dizia que eu queria, eu falava desse jeito, eu queria trabalhar com computador, ponto. Não especificava nada, até porque a gente nem sabia direito. Eu só, assim, você começa a ver computador, ver esse tipo de coisa em filme e tal, e aquilo me fascinava num grau absurdo, assim, que eu queria trabalhar com isso. Ponto. Simples assim, quando alguém me perguntava, ah, o que você quer fazer quando crescer, não sei o que, ele é contador, tinha outras, assim, outros exemplos mais próximos da família e tal. O que você quer fazer? Não, eu quero trabalhar com computador, sabe, não interessa fazendo o que, eu quero trabalhar com computador. E isso cresceu quando eu assisti o Exterminador do Futuro 2, mais ou menos em 92 ali. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho. Você vê lá robô, você vê microchip, os caras no computador programando, aquela coisa toda, aquilo fascinava num grau, cara, num grau absurdo, que eu queria me enfiar nesse mundo, cara. Então, essa era a minha vontade. Paralelo a isso, assim, tinha o lance do que eu não queria ser nem a pau, sabe? Uma coisa que eu tinha aversão. O exemplo que eu tinha ali, o meu pai, ele ia trabalhar no escritório, ele era contador, né, administrador de empresa, e ele ia trabalhar todo dia, de segunda a sexta, de terno, gravata, sapato, pastinha, aquele exemplo bem clássico, assim, né, cara, e no final da tarde voltava pra casa com uma pilha de papel, cara, de serviço pra fazer em casa. Isso era uma coisa que tomava muito tempo dele, e a gente não tinha o tempo dele pra nós, né, eu e meu irmão, né. E era uma coisa que eu não gostava, cara. É um negócio que eu peguei um pouco de aversão, assim, sabe? De escritório. Aquela coisa tradicional do terno, gravata, sapato. Eu passei a odiar terno, gravata, sapato. E não, eu não queria. Eu queria fugir desse negócio, né? Mal eu sabia que nessa época e muitos anos depois, todo mundo, assim, né? Quem trabalha com computador no escritório, numa empresa grande, assim, tem que terno e gravata. Ao... Né? A regra de etiqueta, sapato também. Sapato também. Inclusive eu tive que me sujeitar a isso. infelizmente, sapato. Ai, que isso, bom, cara. Bacana. Senhorita Rafaela, conte para nós com a sua voz de pato o que você... Quando você não ficava tão gripadinha quando você era criança, o que você pensava em trabalhar? Bem, eu sempre fui bem nerd, né? Então, quando eu era pequena, eu tinha duas professoras que eu queria ser, eu nem sabia se existia. Eu queria ser física nuclear. Oh. Ou fazer biologia genética. Nerd. Chata. Olha só, uma pequena Einstein ou uma jovem Xavier. Pois é, mas isso aí, infelizmente, é profissão para rico. Caso, então, por fim, eu fiquei só no nada mesmo. Deixa quieto, deixa quieto. Faz parte. E senhor Wesley Zop, antes do senhor virar um estagiário de podcast, o que o senhor pensava em fazer quando era só um jovem e pequeno bebezinho Zop? Claro que eu não sonhava em ser uma coisa tão grande quanto um estagiário de podcaster. Não é, cara? Olha só. Tinha poucas aspirações. Ser pequeno, né? Ser pequeno, você não almeja a grandeza, né? Não é, que? A primeira vez que eu fui num circo, eu tinha 5 anos de idade. Uhum. Eu tinha acabado de fazer o pré. Né? Daí a gente foi no final do ano, foi num circo e tal. Eu nunca tinha visto, assim, pessoalmente, palhaço, nada do circo, né? Daí quando eu vi que tinha uma pessoa, que o palhaço era uma pessoa e isso poderia ser um trabalho, eu, por muito tempo, eu fiquei pensando, eu quero ser palhaço, quero ser palhaço, quero ser palhaço. E tinha um tio meu que era bombeiro, um tio meu que eu sempre fui um grande fã desse tio, que não era policial, né, um outro. É. E daí, ele é bombeiro e eu achava esse cara muito da hora. Então, não sei se é porque eu achava a profissão da hora por causa do meu tio, ou se era porque eu queria ser igual ele, né? Então, eu ficava pensando entre palhaço e bombeiro. E nunca... Eu tinha o quê ali, uns de 5 a 10 anos pensando nisso daí e tal. Então, é molecada, ninguém leva a sério. Então, e com 12 anos eu comecei a pensar em ser mecânico. Foi essas as minhas vontades que eu tinha. Era palhaço, bombeiro e mecânico. Era isso que eu sempre... E falava, eu quero ser mecânico, daí, ou na época, né? Quero ser bombeiro, eu quero ser palhaço. Tá, mas o palhaço sempre rondou. Mas além de ser palhaço, tanto que você então, achava... que você faz? Não, ele é hoje político. Ele é político, gente. Não, ô louco, quem dera. Ele é colega do Tiririca. Não é? Eu sei que ele é palhaço com... do Doutores da Alegria, não é isso? Não foi porque ele é não, Deus me livre. Não, mas é isso mesmo. E, não, mas o palhaço não ofende, só elogia. E, a não ser pra Fabi, né? Que morre de medo não. De palhaço. Eu também não sou muito fã, não, tá? Mas então, cara, quer dizer que você assistiu um palhaço e em vez de você ter a reação natural das crianças, que é ter o medo de palhaço, você ficou fascinado pelo palhaço. Eu adorei, porque era da sensação de liberdade, parece que o palhaço pode fazer o que ele quiser, entendeu? E todo mundo dá risada do cara, isso eu achava fantástico, né? Olha, então, cara. Por isso que eu queria ser. Que interessante, cara. Bacana. E já que a Fabiana Murray, que tinha medo de palhaço, provavelmente não encontrou com você na infância dela, porque senão ela não teria chegado até a idade adulta que ela tem hoje. Já teria tido um infarto, caído dura. E você, Fabi, quando você era uma pequena murraizinha, o que que você sonhava em trabalhar? Uma pequena murraizinha, gostei. Eu queria ser uma das profissões, assim, não piores, entendeu? A menos remunerada depois de professor. Eu queria ser policial e minha mãe não deixou. E porque na minha família tem muita tradição. Tem prima que é delegada, outra que é policial militar. Então tinha muita essa tradição na minha família. Mas minha mãe ficou com medo, falou, não, não vai fazer não. Aí a minha mãe falou assim, ah, se você quiser, você faz direito. Eu acho que direito dá muito trabalho. Aí eu não quis, aí eu quis ser jornalista. Aí minha mãe falou, não pago. Então eu fui trabalhar como escritório. Né? Fazer o quê? Mas o bom é que jornalista não precisa de diploma mais, né? Então. É por isso que eu escrevo pro Cultura Nerd Geek, porque eu não preciso de diploma, então eu vou lá e falo minhas besteiras. Tá certinho. Aí eu vou lá e faço minhas besteiras. Mas aí um dia topei na vida com um curso de cabeleireiro. Eu tava muito triste, porque eu tinha perdido emprego, aquela coisa tal, mas eu tinha juntado um bom dinheiro com esse emprego. Aí o que eu fiz? Eu vi lá fazendo promoção, que não sei o que, falei assim, é aqui que eu vou torrar o dinheiro. Aí eu fiz o curso de cabeleireiro. Beleza, só que não deu muito certo, porque emprego que é bom, nada, né? E não deu certo também, que se você olhar o cabelo do Léo, né, então você vê que não deu certo mesmo. Assim. Porra! Nossa! Meu Deus! essa foi rápida, essa foi ninja. Não, você vai chamar ele de palhaço, não vai estar ofendendo, vai estar elogiando. Não, mas o cabelo do Léo não tem jeito, a não ser aparar. Você passa a máquina e só, porque ali não tem jeito. Não, tem que pentear com a gilete, tem que fazer igual eu faço. Penteia com a gilete, não tem problema mais. Mas essa é penteia com a gilete? Tá careca? É, melhor. Careca, claro. Ah, tá. É melhor pra botar a peruca. Então, gente, já que, né, todo mundo falou aí as suas experiências lá, os seus sonhos de emprego quando eram crianças. A gente cresce mais um pouco, bate de frente com a realidade, entra no mercado de trabalho e, bom, não é bem assim o que a gente queria com o que a gente consegue. Tem uma leve diferença entre um e outro por aí. Então, qual foi aí o primeiro emprego, né? Por onde que vocês entraram no mercado de trabalho? Por onde que foi, Tice, a sua entrada aí na vida profissional? Então, meu primeiro emprego mesmo na minha área foi aqui em São Paulo, quando eu vim morar aqui. Eu formei lá em Salvador, aí eu estagiei, mas não estagiei na minha área. Estagiei na área de relações públicas, porque foi a única coisa que achei para estagiar. Ou era isso ou era telemarketing, que para mim telemarketing não é estágio, né? Nossa, então... imaginatíssimo no telemarketing. É você experimentar o inferno, né? Experimenta o inferno, como que é, deixa eu ver. É, então, eu estagiei em telemarketing um tempo, mas não durei muito não, porque, né? Vocês querem entender o porquê. Eu não durei muito tempo. Mas, enfim, eu... Aí eu fui morar fora, né? Quando eu voltei, eu tentei arranjar trabalho em Salvador, não consegui. Aí eu vim pra cá. E passei os primeiros 3 meses aqui andando, entregando currículo, tanto pela internet quanto pessoalmente. Eu ia nas pegava o endereço na Lan House, porque eu não tinha nada, né? Não tinha nem internet. Ia na Lan House, pegava os endereços e pegava o busão e seja lá o que Deus quiser. E saía entregando. E aí eu consegui emprego numa produtora muito legal, assim. Que eu até acho que eu considero minha segunda casa aqui. Sempre considerei e sempre vou considerar. E o engraçado foi que o cara que me contratou, ele me disse na lata, assim, olha, eu tô te chamando, mas você não foi minha primeira opção. Eu queria um homem, não queria uma mulher. Aí eu falei, oxente, rapaz. Eita. tá certo também. E o cara que eu chamei, ele arranjou um outro emprego e aí ele não quis, e aí você era a minha segunda opção. Eu falei, beleza, então agora eu vou provar pra você que você não escolheu errado mesmo sendo a segunda. E aí eu fiquei lá um ano e 9 meses, e assim, eu não queria ter saído, eu queria estar lá até hoje. Só que as coisas começaram a aumentar como tudo, né? E o salário sempre é a mesma coisa, né? Você passa quase 2 anos trabalhando e não tem nenhum aumento de salário, não dá, né? Uhum. Aí eu tive que sair pra procurar outro. Mas foi aquela saidinha com a possibilidade de um dia retornar? Ou você acha que foi um passo pra frente sem volta? Não, eles até... Eu sempre falo com o dono da empresa. Ele é muito gente boa. Sempre falo com o diretor do financeiro lá. E às vezes quando tem frila, eles me chamam pra fazer e tal. Mas o negócio é que economicamente, inclusive depois desses anos todos, né? Tem 8 anos que eu saí de lá. Economicamente falando, eles não conseguem pagar o salário que eu ganho hoje, né? Que eu ganhava no meu último. Uhum. Então eles não tem nem como eu voltar, mas se eles me chamassem, eu voltaria sem nem piscar, velho. Porque foi... De longe, a melhor empresa que eu já trabalhei. Ah, isso é bom, isso é bom. É bom quando é positivo, assim, a experiência. É. Senhor... Quando é positivo e quando você sai de boa, né? Se você sai de boa, você sempre tem a porta aberta, né? Sim. Né? É, exatamente. Você deixa uma porta aberta ali pra uma possível... E é bom pros dois lados, né? É, mantém um contato legal ali, isso é bom. Senhor Zupo, passarinho, quando ganha asas, sai do ninho, é porque cresceu. Jovens tartaruguinhas, quando elas crescem, elas fazem o quê? Elas abandonam o casco? Gente do céu! Você tá então, poético, quando, velho. Quando você abandonou o seu casquinho de jovem tartaruga, se tornou uma tartaruga adolescente e entrou aí pro mercado das profissões, não ninja, né? Não ninja. Se tornou um assalariado, qual foi a sua porta de entrada pro salário? Cara, na real, não fui eu que procurei emprego. O emprego me procurou, assim, mas foi um negócio meio estranho, assim. Estava eu na 8ª série, lá na escola, numa aula qualquer lá, e um amigo meu chamou um outro amigo pra fazer prova no Senai. E era patrocinado, era por empresa, era pela Toyota na época, né, cara? E entrar no Senai por empresa, puta, era uma mão na roda, né, cara? Aí esse colega não quis fazer prova junto com ele. E ele me chamou. Eu falei, ó, por que não, né? Tô fazendo nada aqui, vamos lá, né, cara? Mas, tipo, fui sem pretensões, sabe? Fui pra descobrir pra acompanhar. Qual era. Nem, não sabia, pra acompanhar. Não sabia qual é que era do Senai, que acontecia lá, trabalho. Não sabia nada, cara. Beleza, vamos lá. A gente fez a prova na Toyota, os dois passaram. Quando fez a prova no Senai, eu passei, ele não. Ele ficou puto comigo. Nossa, cara. Mas, cara, não tive culpa. Tá explicado. Tá explicado o quê? Tudo tá explicado. Ah, tá bom. E aí eu comecei ali, cara. Eu fiz mecânica geral, né? Usinagem pra mexer em máquina, torno mecânico, fresadora, maquinário, assim. Você faz o curso no Senai por 2 anos e meio e depois eu fui pra Toyota e continuei trabalhando lá. Fiquei por mais uns 2 anos e... 2 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei lá. Então, fiquei bastante tempo, assim. Trabalhava na... Quando eu fui pra Toyota, aí a gente começou a trabalhar de... fazendo manutenção nas máquinas, né? Na máquina, na linha de produção lá, parava, a gente ia lá pra consertar. E esse foi meu primeiro emprego. E, tipo, chão de fábrica, zoeira, comia solta, zoavam comigo, eu zoava com os outros e, cara... Tensa época, tensa, cara. Não é época de peão. Peão, peãozão total. É peão, cara. E mão fiapo, de graxa, né? É fiapão, cara. É. Mão suja de graxa, velho, porra. Não é. Eu vou te falar que foi uma época muito legal, cara, de muito aprendizado, tem, assim, amizade que você pegava com o pessoal, muito legal. Cara, assim, eu sonho, assim, vira e mexe eu sonho com essa época até hoje, cara. Assim, mas pelo menos umas 2 vezes por semana, cara, eu sonho com essa época aí, como se eu estivesse trabalhando lá com aquele pessoal, sabe, naquele dia a dia, naquela rotina. É um negócio curioso, assim, cara. Ah, que bom, cara. Que bom que até agora foram experiências positivas, né? Já tá bem melhor do que foi o Cast 11 lá, que foi o Cast da Depressão. Só história triste. Porque não chegou a minha vez ainda. Vai chegar, Fabi. Tava pensando a mesma coisa. Senhora Rafa, a senhora que era lá uma jovem e pequena nerd, comedora de pão de queijo, sonhava em ser uma bióloga genética à La Xavier, ou então uma física nuclear, uma jovem Einstein. A senhora cresceu, entrou pro mercado de trabalho de Minas e entrou por onde? Entrou por onde, Rafa? Entrou por onde? A minha vida profissional. Não, eu não vou responder pela pergunta dele, não, se eu não acerto. Isso que ele pode rir, né? Não, mas não estamos rindo disso. É, a gente tá rindo dela tossir. Não, imagina, né? Não, de jeito nenhum. Né? Não, a minha vida profissional foi totalmente ao contrário do que eu pensava que seria. Eu comecei sendo vendedora de floricultura. Então, vocês precisarem de saber qualquer coisa de floricultura. É bom. E depois eu fui para a área financeira de uma rede de supermercado aqui de Betim. E fiquei lá 15 só. Anos. Caramba. Agora você não fala, e agora não. Agora eu tô em casa. Porque é o próximo e item. E agora eu tô rouca. Aí acabou. Aí acabou. Ô, Ticiane, se você tivesse perto de mim, eu te dava um tapa. Eu vou aí te visitar, Rafa, você dá esses tapas aí. Agora só se eu estiver comendo pão de queijo. Não vou deixar com recheado, gente. Demorou. Se quiser, beleza. A gente vai lá pra casa da Rafa e sai rolando. Vamos, Fabi, vamos invadir. Ah, sai mesmo. Bora, vamos combinar. Então, senhor Wesley Zop, o senhor lá que muito ficou bem encantado com o palhaço, o senhor também que queria virar um mecânico, eu devo dizer o seguinte, que eu acho que ficou tão emocionado com a performance do palhaço que o primeiro emprego foi palhaço, ou não? Porra, cara, até chorei agora, quem dera tivesse sido, cara. Não, como palhaço sempre foi voluntário só, mas como eu queria ser mecânico, eu pensei, tem que começar de baixo. Não posso querer consertar a Scania, consertar avião. Falei assim, vou numa bicicletaria, vou pedir se eles deixam eu trabalhar lá pra aprender, né? Isso eu tinha 12 anos. Daí eu fui, era do lado da minha, da escola, né? Cheguei lá com no bicicleteiro, falei assim, ó, não posso trabalhar aqui com vocês só pra eu aprender e tal. Só que minha mãe não gostava muito disso, porque ela falava assim, puta, você não tem tempo de brincar, né? Você vai pra escola, depois você já vai pra bicicletaria e tal. Daí ela fez o quê? Ela deixou um tempo eu indo lá, mas não ganhava nada. E ela colocou num curso de informática. Um curso de informática que... o que eu tava aprendendo lá na informática? MS-DOS. Foi isso que eu aprendi. DOS, WordStar, Lotus e DBase, né? Não é? Entrega um pouco isso. A idade, né? Entrega a idade. Nossa, né? Só e eu tinha datilografia, era outro curso que eu tinha. Deus do céu! É. Nossa, mãe! Você tava aí pra aqui, eu porque eu tinha direto no DOS. Não, daí quando eu fiz... Não pode falar nada, quando eu fiz... Quando eu fiz 13 anos, né, no dia que eu fiz 13 anos, minha mãe me acordou, falou assim, tá na hora de você procurar um emprego. Daí, montei um currículo na minha máquina de escrever, né, que afinal eu já sabia datilografar. Daí eu coloquei lá, datilografia e MS-DOS, é curtinha, né. Daí eu fui, como eu curti, eu nunca tinha mexido em computador, eu gostei de mexer no computador, né, na hora que eu vi o DOS lá, falei, pô, isso daqui é um negócio da hora, né, tá. Então eu fui distribuir aonde? Em mecânica e distribuir em loja de informática. Falando assim, não, eu só tô entregando só pra eu aprender, eu fui falando meio que pomposo, né? Eu já sei DOS, né, cara? Eu tô por dentro da tecnologia aí. Então, daí os mecânicos me ignoravam, né? O que eles queriam com um cara que tinha datilografia e MS-DOS, né? Daí eu, por mais que eu falava que eu tinha vontade, que eu tinha... Eu falei, eu já trabalhei em bicicletaria, isso eu tinha 13 anos, né? O cara nem me ouvia, né? Daí um cara um cara de uma loja de informática falou assim, ó, eu te contrato, só que como você tá entrando pra aprender, eu não vou te pagar nada. Depois que eu não vejo se você estiver trabalhando bem, se estiver indo bem, daí eu começo a te pagar um salário. E o salário na época era 100 reais. Né? Daí eu falei, beleza, né? Daí eu fiquei 6 meses trabalhando de graça, daí depois comecei a receber. Daí eu fiquei uns 3 anos nesse primeiro emprego, 3, 4 anos nesse primeiro emprego, trabalhando de manutenção de micro. Cara, mas que presente da sua mãe, né? Um dia que você fez 13 anos, ela acordava até mandar, né? Mas foi isso mesmo. Que mãe boa. Que belo presente de aniversário que deu. Já te sustentei muito, vagabundo. Vai traçar emprego. Já chega, chega. Aproveita e já arruma uma casa pra morar, já, né? Some daqui. Hoje sai você, amanhã tuas coisas, né? É uma coisa de cada vez, não vou exigir demais, né? Fabiana Murray. Depois que a pequena Murrayzinha cresceu, se tornou a jovem Murray, ela entrou pro mercado de trabalho e qual foi a primeira experiência e por onde foi esse começo do mercado de trabalho? Eu acho que hoje eu vou ouvir várias variações do meu sobrenome, mas beleza. Então, é aquele negócio, eu tive um problema aqui mesmo do Zop, entendeu? Mamãe botou pra trabalhar, mas como a minha mãe sempre foi cão de guarda, ela falou assim, não, você não vai trabalhar pros outros, você vai trabalhar comigo. Aí o que, que eu fiz? Eu fui trabalhar com a minha mãe, porque minha mãe, ela fundou o sindicato aqui da cidade e ela precisava de uma secretária. Adivinha quem foi? A tonta. Olha, aí ela precisava de uma escraviária, né? De uma escraviária. Precisava de uma secretina, como eu falo. É, uma secretina. É que, como eu falei, naquela época não podia ficar o tempo a secretária que ela podia pagar, porque, gente, eu trabalhei de graça, tá? Não foi, minha mãe não pagava, não. Ela falou assim, quando alguém começou trabalhando com um parente, sempre trabalhou de graça em 24 horas, isso todo mundo sabe. Então, aí eu fui trabalhar com a minha mãe e eu cobria a parte do tempo que ela não podia pagar para a secretária. Então, trabalhava 4, 5 horas por dia. Por causa da... Não, minha mãe pagava só, acho que, 4, 5 horas para a secretária. Então, eu cobria o restante. Né? Aí, depois de um tempo, eu consegui... Meu pai, né, falando assim, não, é muita sacanagem. Ela precisa ganhar o dinheiro dela. Aí eu tinha 17 anos, o meu pai levou no supermercado, que é aqueles supermercados atacadistas grandes, e falou lá com o gerente, olha, minha filha tem 17 anos, ela quer trabalhar, o que que você tem aí? Ah, a gente tem pra limpar aqueles armazéns todos, né? Não, tem pra limpar pra botar a mercadoria. Ela quer? Quer. Meu filho, não teve dúvida. Trabalhei lá dos 17 aos 21 anos limpando armazém pra colocar a comida, tudo, né? Porque tinha que limpar, porque sujava, sim, estourava, tinha aquela quebra, né? Então tinha que limpar. Aí eu ia lá, subia naquele elevadorzinho, esqueci o nome daquele negócio, né? Que põe a comida lá. Põe a carga no... Prato. Não, aquela marmita, isso. Ótimo. Seu pior me ama. Eu ia falar marmita, mas eu ia voltar. Então, aí eu subia naquela máquina lá e punha. Aí depois veio aquele negócio, né, da periculosidade e tal. Aí não se trabalhava mais assim. Aí me colocaram no caixa. Aí eu odiei e pedi pra sair. Falei, não vou trabalhar nisso, não quero, não, eu não gosto de caixa, sabe por quê? Eu tenho pânico de trabalhar com o dinheiro dos outros. Nossa, eu trabalhei com dinheiro dos outros. Mas é sério, eu não durmo, sabe? Eu fico muito nervosa, eu tenho muito medo de errar, aquelas coisas todas. Então, eu consegui emprego como secretária de um advogado, e trabalhei muitos anos com ele. Até que ele fechou o escritório, que ele foi para outra cidade maior. Porque aqui já não tava dando. Aí fui trabalhando em outras coisas e tal, até que eu cheguei nos 30 e paro por aí, né? Porque senão vai contar tudo. O bom é que tivemos até agora, né? Só histórias positivas, olha só, todo mundo teve experiências aí. É, oi. A sua experiência foi agradável, não foi? Em vista, porque, Fabiana, você não viu como foi a gravação do Cast 11, menina. Os bastidores do negócio. Dava pra chorar, parecia ser sessão de psicanálise ali, assim, ó. Só coisa cabulosa, pô. Mas então, gente, nós já passamos lá, né, pelos sonhos do que vocês gostariam de trabalhar, pelos empregos que vocês começaram lá no mercado de trabalho. E agora, qual que é a situação de vocês? O que que vocês estão fazendo atualmente? Né, Tiziana, você além aí de podcaster, viajante temporal, o que mais você faz? Você falou que só tinha coisa boa, agora você vai ver. Agora você vai chorar. Agora a giripoca vai piar. Então, velho, há 6 meses mais ou menos eu fui saída do trabalho que eu tava. E aí tô vivendo de frila, assim, enquanto não arranjo nada, né? Tô procurando, mas assim, vaga até que tem. O negócio é que os caras querem que você faça tudo e quer pagar um salário de estagiário. E aí... É, isso é foda. Aí a minha opinião é o seguinte, eu não vou me prender num trabalho que vai me deixar infeliz e não vai me dar o dinheiro que eu preciso pra pagar as minhas contas. Eu prefiro não. Eu prefiro usar esse tempo que eu ia ficar dentro desse trabalho pra procurar freelance que vai me sustentar, ou até tocar projetos pessoais, ou fazer outras coisas mais produtivas com o meu tempo, ou até ir fazer trabalho voluntário, que é o que eu tô me inscrevendo até pra fazer, entendeu? Do que pegar meu tempo e jogar fora num trabalho que vai me sugar e não vai me dar dinheiro nem pra eu me manter. Verdade. É. Mas quem quiser me dar um trabalho aí, ó, só pedir meu currículo... Fica aberta a proposta aí, né? Fica aí, velho. Eu mando meu currículo de boa aí, ó. Vou botar aí no link aí. Vou botar meu currículo. Edu vai botar meu currículo aí. No link. Link no post, né? É, o link do meu currículo no post. Vai estar lá o jabá profissional da Tice. Senhor Zupão, além de tocador de erguita e cosplay de tartaruga ninja, o que mais o senhor faz da vida? Muito bem, Edu. Tocador de erguita é bom. Cara, hoje eu sou analista programador eu mexo com .NET. E, cara, eu tô nessa empresa, eu tô na mesma empresa há 13 anos e meio. Eu entrei lá. Dono, né? Virou dono, né? Não, pô, quem dera, cara. Eu vou falar com você agora, quem dera. Eu trabalho num banco, eu entrei lá em agosto de 2003 pra um projeto de um ano. Entrei como PJ, ganhando um conto e meio. Trabalhava pra caraca, final de semana, virava à noite, caramba. E aquela, né? O projeto esticou. Terminou o projeto, assim, a gente foi absorvido por uma empresa terceirizada que tinha dentro do banco e vida que segue, trabalhando. Um belo dia rolou um projeto de insert na empresa, contrataram, internalizaram bastante gente, eu fui nessa leva e tô até hoje, cara. 3 anos e meio no mesmo empresa. Eu fiz várias coisas diferentes, passei por várias áreas diferentes, mas hoje eu tô como programador e, assim, como eu falava lá quando era pequeno, né, voltando à minha frase no início lá, eu consegui chegar no ponto que eu quero, trabalhar com o que eu quero, e isso me deixa bastante feliz, assim. Já comi o pão que o diabo amassou foda, principalmente no começo, porque depois que eu saí do primeiro emprego, até chegar nesse aqui, eu pastei um pouco aí, não tinha grana, tinha dívida, entrei no cheque especial, o caramba todo que todo mundo invariavelmente deve ter passado na vida, assim. Mas é isso, cara. Tô no mesmo trampo até hoje. Tô feliz pelo trabalho, apesar do puto estresse que é lá quando tem projeto, assim, que é foda pra caramba. A gente trabalha direto. Mas, cara, tô lá e tô feliz, assim, no geral. Que bom, cara. Muito bom, muito bom. O cara que fica muito tempo no mesmo emprego, eu acho que tem dois quesitos pra conseguir fazer isso daí. O cara trabalha muito bem, e outra engole sapo pra cacete, cara. Cara, vou falar. Cara... Eu gostava muito do que eu fazia, gostava mesmo. Aí eu comecei como da tesouraria, assistente de tesouraria, e depois fui pro contas a receber. Então eu desenvolvi o processo de trabalho do contas a receber todinho, porque a empresa não tinha. Então a gente criou e eu desenvolvi o processo. Eu amava, eu trabalhava com os recebimentos de todos os cartões, não era pouco, não. Então, assim, a gente engole mesmo o sapo, porque exatamente, você gosta daquilo que você tá fazendo. E parece que as pessoas invejam porque você gosta. Tipo assim. E elas te invejam, então elas pensam assim, ah, ela gosta, eu vou tornar a vida dela um inferno. Começo, assim, todo mundo pasta pra caramba no começo, né, cara? Você não sabe como é que a roda gira na empresa, você não tem contato nenhum pra te ajudar, nada. Então você sofre pra cacete, né, cara? Hoje em dia, com tanto tempo assim, conheço bastante gente, então eu consigo não engolir tanto sapo. Mas no começo, cara, é duro, é problema. E acho que todo mundo passa isso, né, cara? Não tem jeito. Sim, sim. Senhora Rafa, além de você ser especialista em cura de gripes, gravar podcasts gripada, o que a senhora faz nos dias de hoje? Bem, eu precisei largar o meu emprego que eu tanto gostava, porque hoje eu tenho duas pequenininhas, e como não estava dando certo com a escola, porque elas adoeciam demais, eu passava mais tempo no hospital do que em casa. E babá também não estava dando certo, porque ninguém queria filho da gente igual a gente. Quem tem filho sabe. Aí eu resolvi sair da empresa, assim, pensando muito, ponderando muito. Eu comecei a trabalhar com personalização em scrap para festa, que eles chamam de papelaria personalizada. Você fazer essa festa, mas não é aquele negócio de adesivo, não. É papelaria mesmo. Aí eu faço caixinha, faço tudo de papel, convite de casamento, tudo. Aí como eu vi que a coisa ainda não estava rendendo bastante, aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe, virei sócia dela na empresa que ela tem de decoração há muitos anos. Aí eu juntei as duas coisas, eu vou lá, fecho o contrato do cliente para a festa e já fecho os personalizados com ele. Ah, uma boa. É, uma boa mesmo. Ampliou o negócio da sua mãe. Não é? É, uai. Virou empreendedora. Parabéns. É, muito legal. Tamo aí, né? Senhor Zop, depois de você passar aí, né, um estágio de gratuito e trabalhar depois aí remuneradamente como técnico aí, o que é que você agora faz, além de estagiar um podcast? Ah, sim, claro. Além de ler e-mails, né? Sim, além de ler e-mails do Chorume e estagiar no Machine, né? Tudo bem. De 94, de 94, que foi meu primeiro emprego, a 2010, eu sempre trabalhei de técnico de informática, mas para as outras empresas, né? Sempre fui funcionário, passei por 3 empresas. Daí, depois de 2010, eu falei, pô, trabalho 16 anos para os outros, vou tentar trabalhar por conta. Então, de 2010 até hoje, eu trabalho por conta ainda em manutenção de informática. Na década de 90, no final, ainda fiz curso de programação, fui atrás, fiz faculdade, fiz processamento de dados, tudo, mas acabei ficando na manutenção. Não programo nada hoje, nem vou atrás, nem quero programar. Então eu só trabalho com manutenção de micro, tudo que vai na tomada é TI, aprendi essa esses dias, né? Então tudo que vai então eu também conserto aparelhos eletrônicos, tudo que é da informática, impressora, no break, tudo que é da informática eu conserto e vendo, né? Então é isso daí, hoje em dia é isso. Cara, tem que ter uma paciência gigante, hein, mano. Puta, nem me fala, cara. Não é, cara. A paciência que você tem que ter nem é com o computador. Às vezes a pessoa liga pra mim e fala assim, meu micro não tá ligando e tal. Você tem que falar, mas não, sem fazer a pessoa passar de idiota, você tem que falar, tá na tomada, vê se tá ligado o estabilizador. Minha rede não entra, vê se tá ligado lá o servidor. Você tem que fazer esse passo a passo, porque muitas vezes você vai na empresa e não é nada. É pessoa que não clicou, pessoa que não acessou, principalmente... Quando foi no começo, lá na década de 90 mesmo, era isso. Você ia na casa da pessoa pra ver bobagem mesmo. Porque uma vez tinha um programinha de... Até rapidão vou contar. Tinha um programinha que você clicava e falava assim, novo porta-copo. Era isso que era, assim, novo porta-copo. A pessoa clicava naquele programa, abria o drive de CD. Entendeu? Ah, cara, então, tá de sacanagem. Não, mas isso daí é uma pessoa, um programinha que o pessoal, um executável que o pessoal espalhava na internet, né? Como se fosse muito abrangente, né? Mas espalhava nos e-mails aí. E daí uma vez um cara chamou eu lá, porque o drive de CD dele não funcionava. Eu fui lá ver o que que era, ele falou assim, dá uma olhada aqui. Ele abriu, apoiou o copo, ele falou, fica olhando, daqui a pouco ele fecha sozinho. Nossa. Vai fechar mesmo, porque não é pra segurar copo isso daí. Então, meu Deus do céu. Esse tipo de coisa, não nessa mesma situação, mas no mesmo nível de bizarrice se enfrenta até hoje. É igual quando você recebe um e-mail falando que está, por favor, dê uma olhada no meu computador, mas estou sem internet. Mas o cara acessa meu computador remotamente, que não acessa internet. Isso. Não é? E também faço trabalho voluntário há 12 anos como palhaço. Palhaço de hospital, né? Palhaço de hospital. Cara, que massa. Muito massa. Ah, e deu uma coisa que não conta também, né? Podcaster do Chorume e estagiário do Machinecast. Mas isso, sei lá. Não é, Deixa de ser trabalho. É muito importante. É verdade. Sim. Tá bom, velho. Pode ser também. Fabiana Murray, conte para nós, Murray, o que a vossa pessoinha, além de ser mestra em aturar o Léo, faz nos dias de hoje. Então, eu tô querendo pôr no post o meu currículo, pode ser? Fica à vontade. Logo abaixo do da baianeta já tá o seu ali, né? Então, é porque eu tô, gente, incrível, 3 anos desempregada, não acho nada. Olha só, então, gente, fica o apelo aí, ó. Vamos fazer a hashtag emprego pra Fabi. Tô precisando, porque, gente, tá brabo. Então, vamos compartilhar. O foda é o quê? Ela tem que aguentar o Léo. E não, isso já faz da pessoa uma santa, já. Não é, cara? Olha só, atende pré-requisito pra qualquer emprego. Já tô pedindo pra... gente. É, eu já tô pedindo canonização pro Papa Francisco, viu, gente? Ah, não, o Chico. O Chico que acompanha o MachineCast, que é o Chiquinho, pô. Canoniza ela aí, pô. Porra, Chico. Nossa, não fala assim, pô, poxa, poxa. É tão, é tão brother assim, pô? Poxa, Chico. Meu Deus. Ai, Deus do céu. É isso aí. Então, gente, vamos agora então para as considerações e despedidas. Então, deixa para nós então suas considerações finais e a sua despedida, Tice. Gente, vou deixar aí meu currículo para quem quiser me dar uma força. Aceito também quem quiser me dar de presente um curso de coaching também, para ver se eu descubro o que é que eu vou fazer da vida agora, que minha profissão praticamente tá inexistente. Ó, tem o Paulinho Siqueira lá do CoachCast lá, que ele vai dar boas dicas. Não, obrigado. É aquele cara do... do... É o maluco que deu a porra do spoiler do Amigo Secreto. Uma pessoa que consegue dar spoiler de Amigo Secreto não pode ser coach de ninguém, gente. É, não, é verdade. É mesmo. Você... Não, né? Você também deu, só. Não, ele deu no... Eu não dei spoiler. Eu não dei... Você deu de estado que nós tivemos não, que eu dei um... mas você... Não, mas eu dei uma dica que dava pra saber quem era. Mas eu dei uma dica, ele deu um spoiler. Ele falou o nome, entendeu? Não, mas a baianeta tinha tirado quem mesmo foi? Se ela falasse assim, ó, tirei um cara que começa com W, termina com Wesley, eu ia falar assim, quem será? Eu não ia... Eu sou muito lento, cara. Eu sou muito lento pra essas coisas, cara. Pois é, não, mas assim, ó, minhas considerações finais. Você que tá entrando no mercado de trabalho agora, meus pêsames. Meus pêsames mesmo, assim. Tu tá fudido, né? Tá fudido. É porque a gente que já tava nele tá fudido, imagina você que tá entrando. Mas pois é. Mas assim, e você que tá aí sem saber, eu acho que um problema muito grande é que a sociedade e a família nos impõem a ser bem-sucedidos profissionalmente aos 30 anos. Você tem que ter uma carreira, tem que ter uma casa, um carro, uma família, filho, tudo aos 30. E não é bem assim. Você pode mais tarde também ter... O principal é você achar seu propósito, entendeu? É achar o que você quer fazer e atualmente, com o mundo do jeito que está, por favor, escolham fazer alguma coisa que faça uma diferença, entendeu? Que ajude as pessoas, que... Não sei, que me oriente, não sei, alguma coisa desse tipo. É o que eu tô tentando fazer agora. Eu passei muito tempo trabalhando igual burro de carga para o dono da empresa enriquecer. E nesse meio tempo, igual o Zupão, eu fiquei negligenciando um monte de coisa porque trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Entendeu? E nessa eu negligenciei família, negligenciei relacionamento, negligenciei um monte de coisa. E hoje em dia não, cara. Então assim, foco no que importa, que o resto vem, entendeu? Mas meu currículo tá aí, tá? Vou tatuar isso daí nas costas. Não, tem que tatuar na testa. Eu concordo. Tem que tatuar na testa pra você vir no espelho e ver todo dia. Mas é verdade, é isso aí. Né? Puta, mas se for tatuar na testa, lembra espelho, que tem que escrever o contrário pra ver no espelho, né? Porque senão não vai adiantar. É. Né? Senão vai ler igual a Zatanna. Então, Zupão, deixa aí pra nós sua despedida e suas considerações. Cara, esse lance que a Baianeta falou é verdade, assim. A gente acaba ralando pra caramba pro trabalho, ou por necessidade, ou porque você acabou de entrar e quer mostrar serviço, ou seja lá outro motivo. E você, às vezes, sem perceber, você negligencia a sua vida, né, cara? Socialmente, relacionamento, família, diversão, enfim. Isso é um problema, cara. Às vezes a gente não percebe isso. Eu passei alguns anos nessa pegada, até que eu tomei eu ganhei uma arritmia por conta de estresse no trabalho, daí eu puxei o freio, cara. Puxei o freio de mão e peguei mais leve, tratei disso e graças a Deus já passou. E agora por conta de um projeto eu acabei entrando nessa rotina aí, mas a gente tem que tomar cuidado, cara. Então fica um recado pra, sei lá, quem estiver começando ou quem não percebeu que tá nessa, abre o olho. Toma cuidado, trabalhar é bom, é importante, a gente precisa, mas lembra que a gente tem uma outra vida, cara. A gente tem amigos, a gente tem família, tem relacionamento, tem a sua vida. Você tem outros valores seus que não podem ser negligenciados, cara. Então, é um recado muito importante que é legal divulgar, assim, cara. A pessoa ter consciência disso, cara. Sim, sim. Bacana, bacana. O Wesley Zop deixa pra nós, então, as suas considerações e a sua despedida. Muito bem. Bom, o que a Tiziane falou, o que o Zupão falou aí, tá muito bem explicado nessa área aí de quem vai começar a trabalhar e tal. E não ter medo de também de enfiar a cara no que quer fazer, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você vai fazer isso daí? Isso daí não tem futuro? Você nunca vai conseguir nada com isso daí? Não, pô, se é o que você curte, se você curte fazer malabares no semáforo, se você curte fazer strip, dançar no polidense, é o que você tem que fazer, cara. Tem que fazer o que você curte fazer. Igual a Baianeta falou, às vezes você tem todo um... Estudou, fez todo um... Como fala? Projetou, assim, uma realização profissional e daí você vai mudar? Às vezes você tem que mudar, mas ou igual ela fala, às vezes você tem que ficar firme no que quer fazer e dar valor àquilo ali. Então eu acho que não tenha medo de enfiar a cara, não tenha medo de mudar de área. Eu tenho um amigo meu que tá com 40 anos agora, tá prestando vestibular porque quer ser médico, entendeu? Eu acho que é isso aí, cara. Vamos nessa. Força pra eu ele, também, velho. Faço... pô. Parabéns. Eu também faço parte do Chorume, não sei se eu posso falar aqui do Chorume, mas também faço parte do Chorume lá. E a gente também tem um episódio sobre trabalhos, mas claro que não é tão garboso igual aqui. A gente fala sobre bizarrices do trabalho. Então procurem lá. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Zop. Rafaela, então o espaço é seu. Pode fazer aí o seu jabá à vontade, deixar as suas considerações e fazer a sua despedida. Eu ia falar praticamente o que o Wesley falou, né? Porque pelo que a nossa conversa deu para perceber que ninguém seguiu o sonho de que a gente tinha quando era criança, né? E se é falar, se você quer mesmo, se você sonha em fazer isso, porque não compensa você trabalhar naquilo que você não gosta, você só vai se estressar, você vai acabar doente. Então, procure aquilo que te completa, que te faz feliz, que te realiza. Corre atrás, mesmo que demora, você consegue, né? E eu sou co-host do Aiders com a Fabi. Estamos lá no portal do Cultura Nerd Geek e falamos assuntos que abrangem o universo feminino, mas os rapazes também podem ouvir para aprender. Boa. Boa, boa, boa. Então, Fabi, o espaço agora é todo seu. Sinta-se à vontade para o seu jabá. Deixe aí para nós as suas considerações e sua despedida. Bom, a única coisa que eu tenho para dizer, meu currículo está aí abaixo, entendeu? Eu sou cabeleireira, eu faço faculdade de RH, eu estou no quinto semestre. Que mais? Preciso de um estágio, agora já não dá mais. Mas eu preciso de emprego, gente. Tô precisando, tô enlouquecendo dentro de casa. 3 anos sem nada, tá muito ruim. E a única, assim, considerações finais é o que a Baianita falou. Quem vai entrar no mercado de trabalho agora, eu sinto muito. Vai pegar uma coisa muito difícil. Você vai ter que engolir muito sapo, porque você vai ser usado e abusado profissionalmente. Então, profissionalmente, como o Zupo foi, que ele falou que ele trabalhava sexta, sábado, domingo e feriados. Ah, sim, então, no começo, sim, com certeza. Então, as crianças leitinho com pera vai ter que suportar isso, entendeu? E agora eu vou dar o meu jabá, porque não tenho mais o que dizer, vocês já disseram tudo bonito, tudo legal. E como a Rafa falou, eu sou host do Alias, ela é minha co-host. E nós estamos lá no portal do Cultura Nerd Geek, todo segundo sábado do mês. Lançando um episódio bacana para quem gosta. Para quem gosta do gênero feminino. E para quem gosta de um papo feminino legal. Nós estamos lá. Aliás, Edu, eu logo responderei o seu e-mail. Já vi, foi muito bom. Tô lá. Edu, é o nosso aquele, aquele que você mandou em agosto. Aquele que você mandou em agosto. Sacanagem. Solta, me adora, viu? Sabe qual é o problema? É que ele ama o meu marido, então ele quer o divórcio, entendeu? Pra ele poder entrar no lugar. O Zop é isso, mas né? Mas a pergunta é, quem não ama o seu marido? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu botasse uma plaquinha lá, custa R$20, eu juro pra você, eu estava rica. Olha mas aí, não, ó, não, tá, tá, talvez tá aí a saída. Também, né? Não precisa cobrar tão caro, pô. Caro. Não vale tanto, não. Nossa, sacanagem! Então tá bom, gente, é isso, tá? Então qualquer coisa, vê a gente lá no Elias. Vê não, ouve. Beleza, beleza. Então é isso aí, gente. Chegamos ao final aqui de mais uma viagem. Espero que vocês tenham curtido esse papo, tenham curtido o nosso cast. Não se esqueçam aí de mandar pra gente o seu e-mail, o seu comentário. Pode mandar lá pra gente que será lido, será respondido lá no nosso cast de leitura de e-mails e comentários. Muito obrigado aí, Tice, Zop, Zupão, pela presença de vocês. Meninas do Elias, muitíssimo obrigado pela participação aqui de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui nesse bate-papo super gostoso. Sou muito fã do trabalho de vocês lá. Eu também agradeço o convite. Também agradeço o convite. Sou muito fã lá do trabalho de vocês. Pra mim é uma honra muito grande ter vocês aqui. Foi muito gostoso. Obrigadão mesmo. Voltem mais vezes, valeu, viu? Voltem mais vezes. A casa é de vocês. Ah, pode chamar que a gente vem. Vou falar um negócio. Vou falar um negócio. Com certeza. Ah. Vocês têm que me agradecer, viu? Vocês têm que me agradecer, viu? Fala aí, Edu. Obrigado, Baianeto. Não, você não. As meninas. Ah, tá. Fala aí, Edu. Por quê? Só Olivia, olha, olha, é, então. O Tim Blue. Ah, sacana! O Tim Blue tinha dado a ideia de chamar outra pessoa. Do... Aí eu falei: não, chama a mulher, chega de homem nessa porra. Foi. Zupão, Zupão, não tô falando de você, tá? Não, tudo bem, eu entendi. Beleza, eu entendi. Tô esquecendo. Falando só do Zop e do Edu. O Tim Blue também entra nessa, obrigado. Aí. A Baianeta sugeriu, não sei se foi a Fabi ou se foi a Rafa primeiro, aí um sugeriu uma e eu sugeri a outra também, e nós chamamos as duas. Ê, beleza. Valeu, fica é nóis, mano. Sororidade. O pior é que deu certo, né? É nóis, mano. É nóis. Então, gente, muitíssimo obrigado aí pela presença. Um forte abraço pra vocês. Quem quiser aí ajudar a Tice e ajudar a Fabi, os contatos aí pra vocês poderem mandar um empreguinho pra elas tá aí embaixo. Usem aí também nas redes sociais de vocês a hashtag emprego pra Fabi e a hashtag emprego pra Tice. Vamos fazer a força aí, vamos fazer a corrente. Olha, eu tô adorando. Se me mandar, eu não tô negando, não. Então é isso, gente. Um beijo e um queijo pra vocês e nos vemos na nossa próxima viagem no tempo. Tchau! Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xerox e batalha alguma fila. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy, boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita e o que vejo? Feijão. Eu chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela mixaria. Sou boy, eu sou boy. Topic. Bota o seu fone no ouvido, aumenta o som no talo e se prepara porque nós vamos pro cast! Ou vamos pro classificado de emprego, então, né? Porra, velho! Né? Vai entrar no off-topic, com certeza! Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.